Quem havia de ser radar é exatamente a rádio que sintoniza, se nos capta pelo éter, ou então que online, e não é eyeliner, através de www.radarlisboa.fm. Por aqui, de segunda a sexta-feira, na Radar 97.8, MZ, MHZ, aliás, Megahertz, Viriato 25. Há um ano que a nova toca do logo. Já nos arrumamos. Everything in its right place. Eis as as boas-vindas a mais uma dupla hora e mais uma semana inteirinha na pontinha da antena radar para Feriado 25. Foram os Radiohead, um dos muitos títulos da carreira discográfica na EMI, reunido em Best Of. Our Broken Garden. Feriado 25, o radar de noite dentro foram os Our Broken Garden Anchoring. São os iniciais de uma emissão a albergar, como é hábito, as fixas de sempre. Primeiro delas, o Tirolinhas 23:30. Please welcome John as Policewoman. We'll be right back. Tiralinhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. É a primeira das rubricas fixas a surgir nos sons de Viriato 25, Nova Toca do Lobo, edição segunda para terça, pontinho da antena Radar. Tiralinhas com Ana Cristina Ferrão. Continuamos a história do triste hidroavião. Walk down, keep your eyes on the prize. Oh.

Age of the Understatement, The Last Shadow Puppet. Shortlist Radar 2008. 12 apóstolos Radar obrigatórios para ouvir até às 12 vagaladas. Todos os pormenores em blogradar.blogspot.com. Shortlisted na Radar para 2008, Fleet Foxes, foi Tiger Mountain Peasant Song. Noite dentro é Radar com Viriato 25, são horas de tirolinhas. Tiralinhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Era uma vez um homem sentado diante de casa a olhar para o rio. Casa é maneira de falar, porque não se pode chamar casa a uma barraca de tábuas costuradas com arame e reforçadas de placas de cartão com um pedaço de zinco a servir de telhado. Mas nessa parte da cidade, em Cabo Ruivo, ao pé dos fumos da siderurgia, quem tinha chegado à África, como o homem, sem mais roupa que a do corpo e sem mais bagagem que um baralho de cartas, era dessa forma que se governava. O Boeing de Angola desembarcava em Lisboa as pessoas fugidas à guerra e no dia seguinte, lá andavam elas, truca-truca, truca-truca, a martelar cabanas num baldio de ervas frente aos vapores do Tejo, entre armazéns ao abandono e um hidroavião que era um esqueleto de morcego, com a pele de lona a desfazer-se, debaixo da surpresa das gaivotas. Barracas assim contavam-se para cima de 3 dúzias, umas mais perto, outras mais longe da água, feitas com os desperdícios de uma obra que não se completara sabe Deus porquê, deixando ferramentas oxidadas, tijolos, pranchas, areia, ruínas de andaime, buracos de caboclo e sacos de cimento que as pessoas se serviam para inventar moradias. Passeava-se por ali como num acampamento de pobres, numa aldeia de miséria. Havia quem secasse camisas numa corda entre 2 paus, quem soprasse o lume de uma panela de esmalte agachado para um borralho de cinzas. Havia cães arredios, medrosos de pedras, a farejarem canecos. Havia crianças mulatas a brincarem com bocaditos de canas. Havia a cidade, que parecia um grande pulmão de chaminés e janelas, a respirar nas costas do homem. E havia, sobretudo, o rio, que para aquelas bandas, a bem dizer, nem rio era. Era antes um pântano cinzento, horizontal, até aos morros de Alcochete, ou do que, para viajantes de Angola, se calculava que fosse Alcochete, a brilhar, à noite, lantejoulas de leque sevilhano. A História do Hidroavião, escrito por António Lobo Antunes, ilustrado por Vitorino Salomé, uma edição, Publicações Dom Quixote. Viriato 25, uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25, um baluarte da resistência. Tira linhas para trás, vamos de imediato a New Cuts. Chamam-se The Steels. Snake Charming the Masses. Blackout 25 de noite, dentro do radar até à 1 da manhã, na pontinha da antena 97.8 MHz. Foi rápida a inscrição nos New Cuts, The Stills, Snake Charming, The Masses, Fuck Buttons, Bright Tomorrow, praticamente a chegarmos à hora da colher de blues. É feriado 25 de noite dentro da radar, emissão 23:01 da manhã. Inscrição nos New Cuts para The Steals, a recuperação de Fuck Buttons, o tema Bright Tomorrow, como se pôde ouvir. A semana passada foi nova dedicatória ao Triple S, louco Triple S, sim, sim, que esteve, desta vez, um outro louco, mais amadurecido. Van Morrison. Hear my congregation. Had my flock when I was a shepherd of men. Chased the wild goose, chased the pot of gold, chased the rainbows, and I can't afford to live a less message to you. You don't believe anything that's true. Had my rise, had my downfall. Now I'm gonna rise up again. Had my degree. Not speaking to the profane. How can a poor boy get this message to you? Anything is true. Watch the illusion of false security. Play of the shadows that move. Tell me what evil lurks in the hearts of men. Only the shadow. Don't believe a thing. Nothing that's true for you. I can't prove it. You'll get next to you. Feriado 25 noite dentro na Radar, acompanhamos, aproximamos-nos da meia-noite, 6 minutos até lá. O meu colher de blues esta semana dedicada a Keep It Simple de Van Morrison. Hoje foi o tema How Can a Poor Boy. Van the Man já tem sucessor para a colher de blues a semana que vem, muito provavelmente com CJ Clifton Jr. Chenier. I'm gonna get posse and ball about it again, Shad. I'll see him by the body again, Shad. My father. Van Morens acompanha-nos na Colher de Blues desta semana. Rodamos um pouquinho do som do álbum Sucessor, com o tópico de Squeeze, assinado pelo Junior do genial Clifton Chenier, por isso CJ Chenier. Desaparece, todos querem encontrá-la. Até os maus da fita. Do realizador de Snatch, Guy Ritchie. Chega-nos um filme exclusivo. Rock'n'Rolla. A quadrilha. Nos cinemas, a 1 de janeiro. Radar. É meia-noite. O melhor festival de rock está de volta. 15º Superbox Super Rock. Bilhetes já à venda. Olá, boa noite. Cá estamos para a hora complementar de Virgados 25. Desde o início de dezembro de 2007, a nova toca do Hugo em pleno radar. Num esticanço na pontinha da antena 90. feriados 25 anos inaugurais da segunda hora de hoje. Anne Dudley, habituámo-nos a conhecê-la nos tempos brilhantes da criação em Out of Noise, aqui em seu nome próprio, com Canticles of the Sun and the Moon. As boas-vindas e boas noites de Viriato 25 na Radar. George Martin, Sir George Martin, com Jim Gary, I Am the Walrus. De Viriato 25, noite de segunda para terça-feira, em plena Radar, Anne Dudley, George Martin com Jim Carrey, do álbum In My Life, I Am the Walrus. Feriado 25, mais tarde, cerca da meia hora, meia-noite e meia, Boomerang. Depois, já perto do final da edição, Os últimos 10 minutos, 8, talvez na ponta da língua. Radar. Segundo álbum, Anthony Haggerty revela-se ao mundo. Em 2005, Anthony and the Johnsons colocam à venda a Emma Bird Now, um conjunto de temas frágeis e intemporais, onde podemos presenciar a voz única de Anthony e que, nesse mesmo ano, venceu o prestigiado Mercury Prize. A emissão desta semana do álbum de família é dedicada a I Am a Bird Now, e aproveita para traçar também o percurso de Anthony, figura singular do underground artístico da cidade de Nova York nos últimos 10 anos. Álbum de família com o Tiago Castro, a não perder, primeira passagem inteira na próxima quarta-feira, às 14. A propósito da dedicatória da semana anterior, a esta noite, depois de, deixem cá ver, depois da 1 da manhã, depois do fecho de Viriado 25, uma recuperação para Low de David Bowie. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon when I go to bed. How can I fall asleep and I will not raise my head? Oh, I'm scared of the middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there, left in there. There's a man on the horizon, wish that I paralyzed in life. And God said I don't want to go to the seas, watershed. Hope this song will take care of me when I die. Will I go? para I'm a Bird Now, recuperação no álbum de família da Radar com Tiago Castro para esta semana, primeira passagem, quarta-feira, 14, em direto e inteirinho. Top you bought me, you wrote your gorgeous on it, you took me to your rented motor car and filmed me on the bonnet, you got me to hitch my knees up and pulled my legs apart, you took an Instamatic camera and pulled my sleeves around my heart. Sexy, you tore away my shirt, you rubbed an ice cube on my chest, snapped me till it hurt. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me through. Paid me £20. You promised to put me in a magazine on every table in every lounge. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me through. Because you're gorgeous, seguir a passagem de Anthony and the Johnsons, que com I Am a Bird Now constitui o álbum de família desta semana na Radar. You're Gorgeous Baby Bird. E lembrando as novidades da Radar, o palco Radar desta semana tem uma dedicatória muito especial, é uma sessão da FNAC de Tiago Guilul, exatamente na semana onde a editora de Tiago antecipa a consoada. Acontece no Maxim, na próxima quinta-feira, a festa da editora Flor Caveira. God's.

Hargreaves Rev Spectacle Memory of a Free Festival, na compilação da Uncut Tributo a David Bowie. Foi, aliás, o genérico é Rubble Rubble, de onde recuperamos também Mod Hoople lá há pouco, All the Young Dudes. Yo, Radar, a alternativa. Talvez seja a altura de cumprir horários e... Boomerang. Enquanto vai e vem, folgam os espíritos. Segunda para terça, noite dentro na Radar Viriato 25, nova toca do Lobo. É tempo de Boomerang. Hoje a escolha recai em Heavy Trash. Rock, Heavy Trash, Going Way Out with Heavy Trash, o tópico para o Boomerang desta noite, álbum bem recente, contrariando a tendência das recordações de Boomerang, álbum bem recente entre 2007 e 2008. Go! Música. you know I'm just gonna sit right down. Thank you. hold on for me. Now you know, everything about you know so sweet. I won't get you home right of hide for the feet. I gotta get out there. I'm gonna kiss that baby. I'm gonna love that baby. Got to have a hold on me. Realize your life is just a waste of time. you'll keep on living. One of these days you're gonna feel better. One of these days you're gonna stop crying. You won't feel my hand grip your heart, but don't hold your breath. Don't be smart. One of these days, but it won't be soon. Terça-feira, já estamos muito perto da uma da manhã, à altura de chegarmos a, na ponta da língua. Stacia, go to your room. Radar. Din nam tadi ko taka jan ko kupata ke to kupata ke tad din ko taka jan ko tad din karda kada din tanga tad din tanga tad din na tanga karda kada din na tanga tad jan taka din nam tadi ko taka jan ko kupata ke to kupata ke tad din ko taka jan ko tad din din tata kada taka din din kada kada tari kada taka tari kada taka taka tari kada taka. Eis a dedicatória para Na Ponta da Língua desta semana. Give it up, give it in, or put it in a field-sized tin and leave it by the barber's door, because you know it is not yours. Goatee man, beardy man. Travel round the world with your furry friend unfurled, barefaced, chic,

termos de sons, a despedida por aqui de Viriado 25 com o Oidval Teca para Oceans and Streams com os Black Keys, Vampire Weekend, Everywhere. Tchau. Uma hora.